Eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, a sua família, até os seus amigos. Eu quero pedir a você, convide as pessoas que estão aí, no ambiente onde você está. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você de maneira muito especial. Já não me vejo mais por onde eu estava. Parece que tudo sumiu no passe de mágica. Fazer o que se o confronto me persegue? Cabeça levantada, pois Jesus é quem me ergue. Aí eu vou provando da própria angústia. Lembro do que passou, lembro daquela súplica. Confronto interno, a dimensão tá muito grande. Criei minha própria história, tudo volta feito um bumerangue. Não sei onde eu estou, nem onde vou chegar. Brando uma voz lá no fundo, filho, volta cá. Tem mais pra nós, o caminho é somente Jesus. Amado, querido, ele morreu lá naquela cruz. Águas da vida que traz a nova esperança. Da carne pro espinho pra se tornar criança. Hoje eu venci com a ajuda do meu Senhor. Tudo se fez novo, glória a Deus, hoje aqui estou. Hoje aqui estou, levando a palavra santa do Senhor. Santa do Senhor, chamado eu vou até o fim. Até o fim. O inimigo quer me ver cair. Quer me ver cair. Hoje aqui estou, levando a palavra santa do Senhor. Santa do Senhor, chamado eu vou até o fim. Até o fim. O inimigo quer me ver cair. Quer me ver cair. Lembra do neguinho lá do campinho da 13? Desacreditado por várias e várias vezes. Cara fechada, ligeiro nas funções. Zé Povinho bate o zóio pra eles, mais um ladrão. Sacar primeiro pra sobreviver é lei. Disseram que eu não ia passar do 16. Pois é, tio, então vai vendo aqui o resultado. 19 de idade, integrante do crucificado. Antigamente os calibres tava guardado. Hoje travo guerra com os joelhos dobrados perante a Cristo. Oro pelos inimigos, ação verbal do coração. Substituta dos gatilhos, poderia tá metendo uma fita na esquina. Bora madame, dá o dinheiro se não vira carniça. Fuzilando a cabeça de um boy pelo cifrão. Mas o Senhor me quis primeiro, seu chamado é salvação. Hoje aqui estou, levando a palavra santa do Senhor. Santa do Senhor, chamado eu vou até o fim. Até o fim. O inimigo quer me ver cair. Quer me ver cair. Hoje aqui estou, levando a palavra santa do Senhor. Santa do Senhor, chamado eu vou até o fim. Até o fim. O inimigo quer me ver cair. Quer me ver cair. Quero deixar uma palavra profética pra você. Deus abençoe você e sua família. Que as janelas dos céus e as bênçãos do Senhor sejam derramadas. E que você seja uma pessoa próspera e feliz em nome de Jesus. Cajuína Beats.